se o teu sol não brilhar por mim. Num céu de estrelas multicoloridos, existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar?